compadre, vamos botar as meninas pra sambar? É, quem tem cintura de violão, pode ir. Vamos lá! Cintura fina, me amarrei no teu molejo. Um doce beijo te espero pra me dar. Faz o chamego, vem no dedo bem gostoso. Tô aqui tão ansioso, querendo te namorar. Faz o chamego, vem no dedo bem gostoso. Tô aqui tão ansioso, querendo te namorar. Cintura fina, me amarrei no teu molejo. Um doce beijo te espero pra me dar. Faz o chamego, vem no dedo bem gostoso. Tô aqui tão ansioso, querendo te namorar. Faz o chamego, vem no dedo bem gostoso. Tô aqui tão ansioso, querendo te namorar. Remexe que eu quero ver. Remexe que é sem parar. Remexe que eu quero ver. Remexe que é sem parar. Oh, oh, oh, oh. No sorriso do povo, o pagode pegou fogo. Não tem hora pra parar. Foi a noite, vem o dia. Te espero pra sambar. Remexe que eu quero ver. Remexe que é sem parar. Remexe que eu quero ver. Remexe que é sem parar. É tra samba, vamos ver como é que é o pagode bonitinho. É, fica no miudinho. Tra samba. Vem cá menina, entra na roda. Caia na dança pra requebrar. Gingado, tô que tô ligado, fico alucinado só de te olhar. No teu gingado, tô que tô ligado, fico alucinado só de te olhar. Vem cá menina, entra na roda, caia na dança pra requebrar. No teu gingado, tô que tô ligado, fico alucinado só de te olhar. No teu gingado, tô que tô ligado, fico alucinado só de te olhar. No balanço que eu quero ver, oh, oh, oh, oh. Faz pra cima, pra frente e pra trás. Vem de La Bamba, na onda do samba. Remexe, balança pra lá e pra cá. Vem de La Bamba, na onda do samba. Remexe, balança pra lá e pra cá. Vem cá menina, entra na roda. Caia na dança pra requebrar. No teu gingado, tô que tô ligado, fico alucinado só de te olhar. No teu gingado, tô que tô ligado, fico alucinado só de te olhar. No balanço que eu quero ver, oh, oh, oh, oh. Faz passinho pra frente e pra trás. Vem de La Bamba, na onda também do samba. Remexe, mexe, balança pra lá e pra cá. Vem de que vem. Vem de La Bamba, balança pra lá e pra cá. Vem de que vem, vem de La Bamba, na onda do samba. Remexe, balança.